Na beira do mar, quando o sol se põe e o céu se veste em tom de rosa e ouro, eu te vejo, baby, teu olhar brilhar. É o nosso momento, amor, nosso tesouro. E as ondas cantam e o vento dança. Nossos corações seguem a mesma dança. Em cada cor que o céu dá senha, vejo o futuro que sonhamos, baby. Penei do amor, eu me encontrei. Sob o pôr do sol, eu te encontrei. Com um buquê de rosas, eu vou te pedir pra ser meu amor, pra sempre, pra sempre. Estrelas despertam o crepúsculo, acalma. Teu sorriso é meu guia, minha paz, minha alma. Nos braços teus eu encontro a razão pra acreditar que o amor é a cura, é a canção. E as ondas cantam, o vento dança. Nossos corações seguem a mesma dança. Em cada cor que o céu desenha, vejo o futuro que sonhamos, baby. Neném do amor, eu me encontrei. Sob o pôr do sol, eu te encontrei. Pra ser meu amor, pra sempre, pra sempre. Pra ser meu amor. As estrelas despertam o crepúsculo, acalma. Teu sorriso é meu guia, minha paz, minha alma. Nos braços teus eu encontro a razão pra acreditar que o amor é a cura, é a canção. E as ondas cantam e o vento dança. Nossos corações seguem a mesma dança. Em cada cor que o céu desenha, vejo o futuro que sonhamos, baby. Neném, no amor eu me encontrei. Sob o pôr do sol eu te encontrei. Com um buquê de rosas eu vou te pedir pra ser meu amor, pra sempre, pra sempre. O amor cura vidas e eu sinto no ar que o nosso destino está sempre a sonhar. Sob esse céu mágico, eu prometo a ti que o amor que sinto é a vida que eu vivi. Neném, no amor eu me encontrei. Sob o pôr do sol eu te encontrei. Com um buquê de rosas eu vou te pedir pra ser meu amor, pra sempre, pra sempre. Pra ser meu amor, amor. Sob a luz do crepúsculo, te dou meu coração, meu mundo inteiro. Amor ao pôr do sol é o nosso destino. Com um buquê de rosas eu te peço, sim, eu te peço. Baby, baby, pra sempre, pra sempre. Amor ao pôr do sol é nosso presente.